I'll show you some objects, then please do what I ask. Eu mostro-lhe os objetos e faça o que eu digo. Eu mostro-lhe os objetos e faça o que eu digo. Please take this. Agarra. Agarra. Please give me the glasses. Dê-me os óculos. Dê-me os óculos. Please put the pencil on the envelope. Coloque o lápis sobre o envelope. Coloque o lápis sobre o envelope. Please turn the glass over and pick up the scissors. Vire o copo e depois agarre a tesoura. Vire o copo e depois agarre a tesoura.